Faixa 2. O conto do gorila. A ascensão do darwinismo no século XIX polarizou as atitudes para com os grandes primatas. Oponentes para os quais a evolução em si não teria sido intragável rejeitaram com um horror visceral o parentesco com criaturas que, para eles, não passavam de brutos inferiores e asquerosos e tentaram desesperadamente magnificar as diferenças entre nós e eles. E isso ocorreu principalmente em relação aos gorilas. Os grandes primatas eram animais, não tínhamos nada a ver com eles. Para piorar, enquanto era possível enxergar beleza em outros animais, como os felinos ou o cervo, os gorilas e outros grandes primatas, justamente por causa de sua semelhança conosco, pareciam caricaturas, distorções grotescas. Darwin nunca perdeu uma oportunidade de mostrar o outro lado, às vezes em breves digressões, como sua simpática observação em A Descendência do Homem, de que macacos fumam tabaco com prazer. T.H. Huxley, o formidável aliado de Darwin, teve uma acalorada discussão com Sir Richard Owen, o mais ilustre anatomista daquela época, que afirmava, erroneamente, como provou Huxley, que a estrutura cerebral, então chamada hippocampus minor, calcar aves na nomenclatura atual, só era diagnosticada no cérebro humano. Hoje em dia, os cientistas não apenas acham que somos semelhantes aos grandes primatas. Nós os incluímos entre os grandes primatas, especificamente entre os grandes primatas africanos. Enfatizamos, em contraste, que os grandes primatas, inclusive os humanos, se distinguem dos macacos. Chamar um gorila ou chimpanzé de macaco é solecismo. Nem sempre foi assim. Antigamente era comum achar que grandes primatas e macacos eram a mesma coisa, e algumas das primeiras descrições confundiam grandes primatas com babuínos ou com macacos de Gibraltar, macacas silvanos, esses últimos ainda hoje conhecidos em inglês como Barbary Apes. Asterisco. Ape, em inglês, designa os primatas antropoides e, em geral, os grandes primatas não-humanos, chimpanzés, bonobo, gorila, orangotango. Fim da leitura de asterisco. Mais surpreendente é o fato de que, muito antes da evolução estar em pauta e antes dos grandes primatas serem distinguidos uns dos outros e dos macacos, era comum confundir grandes primatas com humanos. Por mais que seja agradável aprovar essa aparente presciência da evolução, infelizmente ela talvez se deva mais ao racismo. Os primeiros exploradores brancos na África consideravam os chimpanzés e gorilas parentes próximos apenas dos humanos negros e não de si mesmos. É interessante mencionar que tribos do Sudeste Asiático e da África têm lendas tradicionais que sugerem uma inversão da evolução como ela é convencionalmente vista. Seus grandes primatas são vistos como humanos que caíram em desgraça. Orangotango em malaio significa homem da floresta. Um desenho de Orang ou Tang, feito pelo médico holandês Bontjens em 1658, é, nas palavras de T.H. Huxley, nada mais que uma mulher muito peluda, de aspecto até gracioso e com proporções e pés totalmente humanos. Curiosamente, ela é peluda, exceto em um dos poucos lugares onde uma mulher real é. Sua região pública é marcantemente glabra. Também muito humanos são os desenhos feitos um século depois por Hoppius, 1763, pupilo de Linneu. Uma de suas criaturas tem cauda, mas afora isso é inteiramente humana, bípede e porta um cajado. Plínio, o velho, afirmou, sabe-se de espécies caudadas que até jogam damas. Poderíamos pensar que tal mitologia teria preparado nossa civilização para a ideia da evolução quando esta chegou no século XIX e que poderia até ter acelerado sua descoberta. Pelo jeito, isso não aconteceu. Ao contrário, o quadro é de confusão entre grandes primatas, macacos e humanos. Isso dificulta datar a descoberta científica de cada espécie de grande primata e, em geral, não se sabe ao certo qual espécie estava sendo descoberta. A exceção é o gorila, que se tornou conhecido pela ciência mais recentemente. Em 1847, um missionário americano, Dr. Thomas Savage, viu na casa de outro missionário no rio Gabão um crânio que os nativos representaram como um animal semelhante ao macaco, notável pelo tamanho, ferocidade e hábitos. A injusta reputação de ferocidade, mais tarde hiperbolizada na história de King Kong, é alardeada em um artigo sobre o gorila na revista Illustrated London News, publicada no mesmo ano do lançamento de Origem das Espécies. O texto contém mentiras em quantidade e magnitude tais que desafiam até os padrões mirabolantes estabelecidos pelos cronistas de viagem da época. Examinar de perto é quase uma impossibilidade, especialmente porque no momento em que vê um homem, ele o ataca. Consta que o macho adulto, de força prodigiosa e dentes pesados e fortes, observa escondido na densa ramagem das árvores da floresta a aproximação de qualquer membro da espécie humana, e assim que esse passa debaixo da árvore, agarra-o pelo pescoço com suas terríveis patas traseiras, providas de um enorme polegar, ergue-o do solo e, por fim, o atira morto ao chão. Pura malignidade impele o animal a esse proceder, pois ele não come a carne do homem morto, mas encontra uma gratificação diabólica no mero ato de matar. Savage acreditava que o crânio em posse do missionário pertencia a uma nova espécie de orangue. Posteriormente, concluiu que essa nova espécie não era outra senão o pongo das histórias de viajantes mais antigos na África. Para nomear formalmente seu achado, Savage, juntamente com seu colega anatomista, professor Wiman, evitou pongo e reviveu gorila, o nome usado por um antigo almirante cartaginês para designar uma raça de pessoas peludas que afirmou ter encontrado em uma ilha próxima à costa africana. O nome gorila sobreviveu na designação latina, gorila, e o nome vulgar do animal de Savage, enquanto pongo hoje é o nome latino do orangotango da Ásia. A julgar por sua localização, a espécie de Savage deve ter sido o gorila ocidental, gorila, gorila. Savage e Wiman classificam-no no mesmo gênero do chimpanzé e o denominam Troglodytes gorila. Pelas regras da nomenclatura zoológica, seria preciso desistir de usar troglodites para nomear tanto os chimpanzés como os gorilas, pois já foram usado, quem diria, para a minúscula cambachirra. O nome sobreviveu com a descrição específica do chimpanzé comum, pantroglodites, enquanto o nome específico anterior do gorila de Savage foi promovido a nome genérico, gorila. O gorila da montanha foi descoberto, na verdade baleado, pelo alemão Robert von Berge somente em 1902. Como veremos, hoje ele é considerado uma subespécie do gorila oriental e toda a espécie oriental agora, injustamente poderíamos pensar, leva seu nome, gorila Beringer. Savage não acreditava que seus gorilas eram realmente a raça de ilhéus descrita pelo marinheiro cartaginês. Mas exploradores dos séculos 17 e 18 supuseram que os pigmeus, originalmente mencionados por Homero e Heródoto como uma lendária raça de humanos muito pequenos, nada mais eram que os chimpanzés que na época estavam sendo descobertos na África. Tyson, 1699, mostra o desenho de um pigmeu, que, como disse Huxley, é claramente um jovem chimpanzé, embora talvez seja retratado andando ereto e portando um cajado. Hoje, obviamente, voltamos a usar o termo pigmeu para designar seres humanos pequenos. E isso nos leva de volta ao racismo, que até uma fase relativamente avançada do século XX foi endêmico em nossa cultura. Muitos dos primeiros exploradores atribuíram aos povos nativos de florestas uma maior afinidade com os chimpanzés, gorilas e orangotangos do que com eles próprios exploradores. No século XIX, depois de Darwin, muitos evolucionistas consideraram os povos africanos como intermediários entre os grandes primatas não-humanos e os europeus, seres no caminho ascendente para a supremacia branca. Isso não é só incorreto, também viola um princípio fundamental da evolução. Dois primos sempre são aparentados em um grau idêntico a qualquer extragrupo, pois se relacionam a esse extragrupo por intermédio de um ancestral que tem em comum. Pelas razões expostas no conto do Bonobo, todos os humanos são primos exatamente próximos de todos os gorilas. O racismo e o especismo, assim como nossa eterna confusão sobre quem desejamos incluir em nossa rede moral e étnica, destacam-se com uma nitidez muitas vezes constrangedora na história das nossas atitudes para com nossos semelhantes humanos e para com os grandes primatas. Nossos parentes grandes primatas. Asterisco. O projeto Grande Primata, idealizado pelo ilustre filósofo moral Peter Singer, vai ao fundo da questão, propondo que seja concedido aos grandes primatas não humanos, até onde seja possível na prática, o mesmo status moral dos humanos. Minha contribuição para o livro The Great Ape Project é um dos ensaios reimpresso em O Capelão do Diabo. Fim da leitura de asterisco.